meu compadre Sobrinho. Fala, meu compadre Danilo. Que honra a gente cantar o samba em homenagem a Dorivone. Com certeza. A nossa madrinha Bete Carvalho. Carvalho. Diz. Tentando esquecer os amargos da vida. Disfarçar minha solidão, pois descobri algo mais que a inspiração. Quando ouvi Ivone cantar e vi toda a poesia pairar no ar. Quando ouvi Ivone cantar e vi toda a poesia. Solidão, pois descobri algo mais que a inspiração. Quando vivo cantar e vi toda a poesia pairar no ar. Quando vivo cantar e vi toda a poesia pairar no ar. Seu canto entrou na minha vida e fez o que quis. Hoje até posso afirmar, samba é minha raiz. Quem nasceu pra sonhar e cantar e tem sorriso de criança, pode embalar em cada canto uma esperança. Eu descobri o que é viver, pois não é só em vir. O fruto de tanta maldade desaparecer. Se o mundo inteiro ouvir e pode cantar ao amorecer. Mas olha, olha como a flor se acende. Se o mundo inteiro ouvir e pode cantar ao amorecer. Eu não. Se o mundo inteiro vir e vou cantar ao amorecer. Sonho meu. Quem gostou, faz barulho! Olha o Beto Carvalho.